Se você procura qualidade, a entrega mais rápida da cidade. Paragás, ligou, chegou, pra sua comodidade. A melhor opção, entrega de gás, água e carvão. Entrega de gás e água mineral, Paragás, qualidade total. Paragás é uma distribuidora em Tucumã que tem para você a mais rápida entrega de gás da cidade de Tucumã. Temos gás, água mineral, carvão e muito mais. Temos para você o Disque Entrega. Ligue no telefone 3433-2000, 99151-1372 ou 981-290058. Pode ligar que vamos entregar na hora para você. Temos um atendimento super rápido. Acabou seu gás? Peça o seu. Nós estamos prontos para lhe atender. Aqui nós temos uma equipe que faz e gosta de chegar na frente. Paragás, a energia que faz parte da nossa vida. Telefone 3433-2000, 99151-1372 ou 981-290058. PA 279, quilômetro 164, em Tucumã.